Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Elvas 12 Points. Esta é a manchete do jornal Linhas de Elvas do dia 12 de março, mostrando o impacto e o sucesso que o Festival da Canção teve na cidade de Elvas. As audiências e o movimento na economia local sustentam êxito a todos os níveis. O Coliseu esteve lotado e o público presente assistiu entusiasticamente ao espetáculo proporcionado. Com a pandemia do coronavírus, o Festival da Eurovisão foi cancelado, mas ainda assim, em Portugal, a artista Elisa, com a canção Medo de Sentir, foi a grande vencedora da edição deste ano. Na presente edição do jornal é possível ler uma reportagem sobre a 11ª edição da Mostra Gastronómica do Peixe do Rio no Alandroal. Trata-se de uma iniciativa anual de promoção turística deste concelho, promovida pela Câmara Municipal, para divulgar um dos pontos fortes da gastronomia típica do concelho, situado junto ao Guadiana e abrangido pela Albufeira de Alqueva. Ao jornal Linhas de Elva, João Grilo, presidente do município, explicou a aposta nesta iniciativa, que se baseia no vínculo umbilical que a população sempre teve com a proximidade do rio Guadiana. Citando o autarca, sobretudo as localidades mais próximas, como Jurmanha e o Rosário, possuem uma ligação a este curso de água que depois se transmite para todo o concelho. Desde sempre se consumiu muito peixe do rio nesta zona e ainda existem pessoas que vendem esta iguaria de porta a porta. Portanto, as tradições são fortes. Fim de citação. Já António Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo, elogiou o trabalho desenvolvido pelo município do Alandroal na divulgação do peixe do rio enquanto produto endógeno. A Câmara Municipal tem tentado criar um instrumento de promoção que acaba por ser bom para a restauração durante todo o ano. As pessoas não vêm apenas nesta altura e isso é muito relevante, sublinhou o responsável pela Entidade Regional de Turismo. No jornal desta semana pode ficar ainda a par do arranque dos Jogos do Alto Alentejo. A Ronches recebeu condignamente os participantes. Nota ainda de destaque para temas como os desfibrilhadores, que equipam escolas de Campo Maior, mas também as conclusões do inquérito, que conclui que as máscaras do Hospital de Santa Luzia foram de facto furtadas. Em Elvas, a polícia cercou bairros da cidade em operação dedicada a prevenir e dissuadir comportamentos de natureza criminal e ainda no Largo do Colégio a decisão de suprimir lugares de estacionamento nesta zona do Centro Histórico. É tudo, obrigado por nos acompanhar. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. A semana informativa começou em festa, a toda a largura da primeira página do Diário do Sul. Uma fotografia com as roncas de Elvas que abriram o Festival da Canção 2020. A final que se realizou na cidade fronteiriça elvense e que foi da qual saiu vencedora Elisa com o tema Medo de Sentir. Foi um fim de semana em cheio, com muita animação, muita música, que, enfim, levou a Elvas milhares de pessoas. A transmissão televisiva teve uma audiência média superior às 800 mil pessoas. Entretanto, a semana marcada pelo avanço do coronavírus, o Covid-19, fica a saber-se que o Hospital de Évora limitou visitas e acompanhantes nas urgências e consultas. Em comunicado, o hospital indicou que, para além do acompanhante, os doentes internados poderão receber uma visita durante 30 minutos todos os dias, entre as 3 da tarde e as 4 e meia, ou entre as 7 e as 8 da noite. Segundo a unidade hospitalar, a medida de prevenção aplica-se a quase todos os serviços do hospital, sendo que uma das exceções é o serviço de obstetrícia, onde é permitida a presença do acompanhante, mas não se realizam visitas. Promover o reconhecimento do Bar da Malagueira, bem como a sua finalização, são os principais objetivos da criação da Associação de Moradores e Cidadãos Malagueira Viva e Vivida, que nasceu em janeiro, na cidade de Évora. Um pequeno grupo de moradores interessados na história, na divulgação e no futuro do bairro decidiu juntar-se contra o inconformismo por 20 anos de inoperância no bairro e pela ausência total de informação essencial sobre a urbanização, pelo menos é o que dizem. Tendo em conta estes intuitos, a associação tem como prioridade a criação de um centro interpretativo do bairro da Malagueira, com um local próprio de informação e divulgação documental e história deste, que é um espaço do património local, nacional e também mundial. Anúncio feito pelo Arcebispo de Évora, convento da Cartuxa, está em obras. As irmãs do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, o ramo feminino da família religiosa do Verbo Encarnado, vêm para o convento da Cartuxa até setembro. A garantia dada pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, que explica que o edifício está a ser alvo de uma profunda requalificação, numa intervenção que ascende a 1 milhão de euros e que está a ser suportada pela Fundação Eugénio de Almeida. Entretanto, foi apresentado o livro de Lourdes Pratas Nico e Bravo Nico, Currículo, Educação Popular e Responsabilidade Social da Universidade, é este o título da obra, sobre educação de natureza não formal e intergeracional no Alentejo. A obra nasce das ações realizadas pela Universidade Popular Túlio Espanca no âmbito de um projeto que decorreu entre 2016 e 2018, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, e que contou com a parceria do Grupo de Comunicação Diário do Sul e da Escola Comunitária Suão. De acordo com os autores, foi possibilitada a toda a região do Alentejo, através de polos desta Universidade Popular, a aprendizagem e a educação a todos os cidadãos. O mercado chinês faz recuar a atividade turística em 3% no nosso destino. A atividade turística é uma das mais afetadas pelo coronavírus, já se falou neste sumário. Este impacto está a ter reflexos também neste setor do Alentejo. De acordo com o diretor executivo da Agência de Promoção Turística, António Lacerda, estão a chegar à região cancelamentos não só da China ou de Itália, mas também de outros países. O mesmo responsável afirma que se antevê que este cenário não seja alterado no curto prazo, fazendo com que apenas o mercado chinês seja capaz de fazer recuar a atividade turística em todo o nosso destino cerca de 3%, a julgar pelas reservas, concretizadas em 2019, sendo-se uma forte retração na compra de viagens para a região. Ainda na linha da frente deste sumário informativo, o Covid-19, o inquérito conclui terem sido furtadas máscaras de proteção no Hospital de Elvas. As máscaras de proteção desaparecidas no início deste mês do Hospital Elvense foram furtadas, segundo as conclusões do inquérito interno instaurado pela Unidade Local de Saúde do Norte de Alentejo. Este inquérito concluiu que existiu furto de máscaras de proteção, lê-se no comunicado enviado pela própria Ulsna, de que faz parte o Hospital de Santa Luzia. Coronavírus à parte, o Alentejo já contribui em força para a produção de amêndoa em Portugal. É a mesma região do país onde mais tem crescido a área de produção de amendoal. Desde 2015, neste momento, o Alentejo já produz amêndoa em quase 10 mil hectares, principalmente na área abrangida pelo regadio em torno da região de Alqueva. Quer isto dizer que o Alentejo tem contribuído de forma relevante para o aumento da produção nacional de amêndoa, numa altura em que este fruto seco já rende cerca de 30 mil toneladas em Portugal, continuando com tendência de crescimento, segundo garante o próprio presidente do Centro Nacional de Competência dos Frutos Secos, Carlos Silva. O que se passa no Alentejo, tal como no resto do país, está em linha com aquilo que ocorre noutros pontos da Europa e do mundo, ou não fosse a amêndoa, o fruto seco mais consumido a nível mundial atualmente. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.